admiram por ser conhecido no Brasil inteiro. E querem que eu use esse meu status pra ganhar dinheiro. Alguns me reprovam porque me hospedo em qualquer lugar. Querem que eu exija hotel 5 estrelas pra valorizar. A esses eu peço, deixe-me viver como eu mereço. Sei que é fascinante, mas o importante é pagar o preço. Estou pagando o preço. Estou pagando o preço. Carregar a cruz como fez Jesus, isso é o que eu mereço. Estou pagando o preço. Estou pagando o preço. Querem me iludir, mandando eu subir, mas é aí que eu desço. Por onde eu ando, alguns me vigiam ou mantêm contato. Se chego de ônibus, dizem que eu sou cantorzinho barato. Querem que eu viaje só de avião pra manter minha fama. Será que não sabem que a nossa carne não passa de lama? Comunhão com Cristo e misericórdia, disto é que eu careço. O céu é meu alvo, só posso ser salvo se eu pagar o preço. Estou pagando o preço. Estou pagando o preço. Carregar a cruz como fez Jesus, isso é o que eu mereço. Estou pagando o preço. Estou pagando o preço. Querem me iludir, mandando eu subir, mas é aí que eu desço. Estou pagando o preço. Estou pagando o preço. Carregar a cruz como fez Jesus, isto é o que eu mereço. Estou pagando o preço. Estou pagando o preço. Querem me iludir, mandando eu subir, mas é aí que eu desço.